Ocean at 6143 on the ground at 49. Vacate via Fox and contact Salvador Ground 121 decimal 9. Azul 4206, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista no zero. Vento 260 graus, 04 nós. Alinhar para pista no zero, Azul 4206. Azul 4206, decolado ao 53, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, boa noite, 4206. boa noite, gol 1966, passou zona. 1966, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 250 graus, 04 nós. Sempre pouso, 0196. No solo 59, livre à direita via Fox, chame solo 121, 109. Era na Fox, solo 219, boa. autorizado a linhagem de colapso pelo zero, vento 240 graus, 049. Autorizado, ingresso de colapso pelo zero, 1869. Decolado ao 05, chame o controle Salvador. 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, boa noite, obrigado. Adolfo, gol 9189, final da 1-0, mais forte checada. Gol 9189, traça do avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 230 graus, 03 nós. Vento, livre pouso, gol 9189. O 9189, no solo é o Zuno 2, livrou via Fox, pelo solo, 121, decimal 9. 1219, o gol 9189. 3897, autorizado a linha de falar, pista 10, vento 220 graus, 039. A linha de cola 10, 3897. Salvador 3, 283, posso fazer 0 para mim? 3283, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinhar no 0 para 3, 283. Decolada Juno 7, chame controle Salvador 120, decimal 8. 3283, autorizado decolagem, pista 0, vento 250 graus, 039. Tá 3, 2, 1. 183. Decola 220, chame controle em Salvador. 120, decimal 8. 208, 3, 2 e 3, 845, autorizado a linha área decolar Tucano 0, vento 270 graus, 039. Uno 645, decolado aos 28, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, toma a boa noite. Novamente. Tower Niner, ready for Oh, Oceana 6259 is clear for line up and takeoff. Runway 10, the wind is 250 degrees, 02 knots. Clear for line up and takeoff, runway 10, Oceana 6259 have one at 40, call now from the departure, 120, decimal 80, have a nice day, sir. Call now, Salvador departure, 1208, have a good night, sir. Thank you, 599.